agradecer-te, Senhor. Como agradecer-te. Isso me faz voltar na história e relembrar tantas bênçãos, tanta fidelidade. Quantos podem dizer eu tenho provado dessas bênçãos em minha vida? Eu não consigo imaginar a minha vida sem Jesus. Eu não consigo imaginar os meus dias sem a sua glória, a sua presença, as suas mãos intervindo na minha vida. Você pode ver as mãos do Senhor agindo na sua vida, nas pequenas e nas grandes coisas. E há 12 anos atrás, o Senhor me deu um cântico, dá vontade de cantar. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu posso descansar. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus já amou. Como é bom, é tão bom, Senhor, pertencer a ti. Como é bom. Diga para quem está do seu lado, você pode confiar, você pode descansar, você pode dizer, Pai, toma-me pela mão, me ensina no teu caminho, eu quero fazer a tua vontade, porque ela é sempre boa, perfeita e agradável para mim. Amém.